Você está escutando MasmorraCast. Esse elemento chamado Elon Musk é um vagabundo. Esse elemento chamado Elon Musk é um vagabundo. Elon Musk, vagabundo. Esse elemento chamado Elon Musk. I speak from the plenary of the Senate of this country to thank you for your support for free speech in Brazil. My name is Eduardo Giral. Esse elemento chamado Elon Musk é um vagabundo. Elon Musk, vagabundo. Esse elemento chamado Elon Musk é um vagabundo. Elon Musk, vagabundo, vagabundo. É pena que ele não esteja no Brasil. O Xandão mandou enquadrar ele. A Madagascar, que é onde ele deve estar. Por ele que continue provocando as autoridades brasileiras. Esse elemento chamado Elon Musk é um vagabundo. Elon Musk, vagabundo. Esse elemento chamado Elon Musk é um vagabundo. É isso aí, boa noite. Boa noite. Pra quem é de noite, bom dia pra quem é de dia. A gente tá tentando entrar aqui, a conexão hoje tá meio fraquinha. A gente mudou de lugar hoje, né, Marcos? Uhum. Hoje estamos aqui sossegadamente sentados, de boa, né? É, estamos até com a câmera diferente, porque... A gente tava tentando com a outra câmera, é claro que na hora que você dá ok na live, tá instável, ó lá. Tá sinalizando instabilidade, essa câmera que é melhorzinha. Deixa eu ver se ela conseguiu ir agora. É, aqui tá até, ó, deixa eu ver aqui. Mas é isso, né, gente? Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão na... Nessa quarta-feira quente, né? País todo em polvorosa aí. Embaixo. Hoje a gente passou o Guarujá o dia inteiro aqui com calor, né, Marcos? E sem sol, né? Porque parece que a maior parte do país tá todo sem sol, gente. Tudo com fumaça, né? Tá terrível. Deixa eu ver se eu consigo ligar novamente aqui a outra câmera. Que fica de frente, né? Mas e aí? Como é que você tem passado esse dia quente aí? Ah, tranquilo, tranquilo. Não foi quente, mas nem tanto. Ah. Teve dias piores. Teve dias piores, né? Uhum. É, desconectou mesmo, né? Deixa eu só ver aqui o que aconteceu. É sempre assim, na hora que você vai começar a live, começa a dar todos os problemas possíveis, né? Aliás, né, pra quem tá nos acompanhando aqui, ó, você tá vendo aqui dessa câmera meio esquisitona aqui, é, dá um toque pra gente se o som tá legal, né, Márcio? Sim, por favor, dá aquele... Avisa a gente se tá ouvindo a gente bem, se não está nos vendo bem, né? Ah, tô vendo que tem estabilidade, estamos travando ali, ó. É, olha lá. Vinícius, boa noite. Tem dois Vinícius aqui, tem o Vinícius Barbosa dando boa noite. Boa noite, Vinícius Barbosa, e boa noite, Vinícius. Olha lá, ele falou aqui por causa do vídeo que a gente colocou. Boa noite, menos pra esse elemento chamado Elon Musk. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bom? Tá bem travando aqui, agora que eu tô vendo aqui. Tá travando que tá uma beleza aqui. Ah, não sei se é porque a gente tá usando o YouTube junto e tal. Eu ia falar pra você dar uma olhada aí, mas é capaz que... Deixa eu deixar enquanto isso aqui. Desculpa aí, gente. A gente sempre tem problemas técnicos, né? Não tem jeito. Problemas técnicos estão sempre presentes, né? Uhum. Mas hoje a gente vai falar de algumas coisas legais e espero que vocês gostem, né? Eu vou falar de uma série que o pessoal comentou que é uma ótima série que ninguém está assistindo. Né? E acontece isso com vocês, aí eu vou tentar abrir o chat aqui do Prisme. Acontece isso com vocês estarem assistindo uma série que ninguém tá assistindo, só vocês? A gente tá assim, né? Pelo menos deu, né? Uhum. Então, ok, obrigada, Marcos Leno, boa noite. Ó, o Vinícius Barbosa falou que tá. Opa. Tá ok, ó. Newton Castilho, Newton. Boa noite, Newton. Boa noite, curti muito a live dos Anéis do Poder. Obrigada, obrigada, opa, obrigada, gente. Hoje a gente tá aqui na nossa sala, né, Marcos? Uhum. Aqui, vocês vão ver gato passando por aqui, porque a gente meio que encheu de ficar no mesmo lugar parado, sem contar que as costas doem, né? Vinícius falou que tá na estrada e o sinal 4G tá muito ruim. Mas o nosso sinal aqui em cima também não tá muito bom, não. Uhum. Mas a gente vai tentar fazer a live, gente. Deixa eu tentar abrir por um outro navegador aqui, né? Que colabore, porque o Chrome, ele é famoso por ser um ladrão de banda larga, né, Marcos? É verdade. Ele é um ladrãozinho de banda larga. Enquanto eu vou vendo as questões técnicas, aí se tu quiser começar, introduzir o que você quer trazer... Porque eu descobri uma coisa importante, gente. Eu descobri que eu coloquei o banner incorreto. Quando o Marcos falou do Diabolik, eu pensei que era o Dungeon Diabolik, né? Do Mario Bava, só que tu é mais moderno do que a gente possa imaginar. Tá assistindo uma versão mais recente do Diabolik, né? Então tu vai explanando aí, que eu vou indo atrás da questão técnica, tá? É, talvez seja interessante começar falando sobre o personagem Diabolik, né? Eu não sei, talvez quem lembre, tem a nossa idade, vai lembrar que tinha uma revista em quadrinhos... que o cara usava uma roupa toda preta, só deixava aparecer os olhos, né? E esse cara era um ladrão, né? Um assaltante. E as aventuras desse quadrinho, que é um quadrinho italiano, né? Giram em torno do justamente disso, né? Da vida desse cara, das aventuras, dos roubos que ele, mirabolantes que ele faz. E ele junto com a parceira, cúmplice e amante dele, que é a Eva Hunt, né? Então, as aventuras desse casal de criminosos, e tinha sempre o inspetor Ginko tentando prender os dois. E, claro, nunca conseguindo, né? Boa noite, Max. Boa noite. E tal. Esse quadrinho, ele é um quadrinho italiano, ele foi criado em 62 pelas irmãs, que são Angela e Luciana Giussani. Certo, né? Tô acompanhando. Ele foi uma história em quadrinhos que ela foi... Primeiro, ela é pioneiro nessa coisa das mulheres nos quadrinhos, né? Duas autoras, duas roteiristas que criaram esse personagem. Ele foi um sucesso monumental na Europa. Teve mais de 900 edições, enfim. Sei lá, vendeu mais de 150 milhões de exemplares. É um fenômeno absurdo. E ele inaugura um pouco dessa coisa do na Itália, assim, dos quadrinhos do quadrinho com inspiração no diálogo. Sim. Quadrinho de suspense, de policial e tudo mais. E mais pra frente, a revista ficou muito popular, né, na Itália, e elas duas também eram ativistas, essas duas moças. E aí a revista, elas fizeram campanha a favor da lei do divórcio, chegaram a fazer campanha contra... a favor do fechamento, né, das instituições psiquiátricas, dos manicômios. Uhum. Enfim. E o que acontece? A grande popularidade que essa revista tinha, em algum momento, claro, ela podia ganhar uma versão para o cinema. Sim. Na época, nos anos 60, 1968, um estúdio resolveu fazer duas adaptações de quadrinhos europeus famosos. A Barbarella, que foi dirigida pelo Roger Vadim com a Jane Fonda. Sim. E o Diabolik. Aí, ó. Que tinha o John Philip Law no papel principal. Talvez o pessoal não lembre, o John Philip Law é o cara que fazia o Simba. Eu não lembrava, Filmes do Simba. Ele encarnou esse personagem no... Inacreditável, tô tentando achar um navegador até agora. Tô falando, tô tentando procurar aqui. Esse ator viveu esse personagem no filme de 68 do Mario Bava. Sim. Que era uma adaptação desse quadrinho, como eu direi, ela era mais cartunesca do que o próprio quadrinho. A gente já falou desse filme algumas vezes no Masmorra, né? Uhum. Então, ela abraçava essa coisa do camp, do humor, do absurdo, dos exageros cartunescos, e era meio psicodélico e sensual também. Enfim, um filmaço do Mario Bava. Talvez, no meu entender, uma das melhores adaptações de quadrinho que já foi feito. Que legal! Só que o que acontece? Quase 60 anos depois, mais de 50 anos depois, o Diabolik, em 2021, o Diabolik acaba ganhando uma nova adaptação para o cinema. Certo. Dessa vez dirigido pelos irmãos Manetti. Irmãos Manetti. Eu vou até falar, eu vou olhar aqui o... Olha os dois brigando ali, ó. Os dois, pode parar. É o Antônio e Marco Manetti, são os dois irmãos. Que fizeram que dirigiram essa versão. E... Só um segundo aqui. Todo mundo tendo que consultar as coisas aqui. E a internet aqui de cima é bem ruizinha, né? Meu Deus. Sim. E no original também você tinha o Michel Piccoli, ele fazia o Inspetor Ginko. Aqui nesse filme, você tem o ator Luca Marinelli, ele vai fazer o Diabolik. Sim. Ou o Walter Dorian, que é o pseudônimo que ele usa. O Valério Mastandrea vai fazer o Inspetor Ginko. E, mais importante... Eu adorei o nome, Ginko. Você tem a Miriam Leone, ela vai ser a Eva Kant. Por que, que eu deixei para falar o nome dela por fim? E por que, que é mais importante até falar da Miriam Leone? Nessa nova adaptação. Porque dessa vez, nesse filme de 2021, a gente vai conhecer, na verdade, a origem da personagem da Eva Hunt. Vou tentar conectar de novo aqui. Vai falando. O filme vai contar como é que o Diabolik, esse, né, esse criminoso, esse famoso assaltante, como é que ele conhece a parceira dele. E o filme é mais centrado nela do que nele. Entendi, o foco muda, né? O foco muda pra ela, né? Ele tá atrás de roubar um famoso diamante que pertence a ela, né? A gente vai ter que ficar sem essa câmera mesmo, porque realmente não tá rolando não, gente. Lamento, a conexão ficou instável, mas é porque é por causa da live, né, gente? Sim. Quando você tá fazendo live, a conexão fica meio instável mesmo. Desculpa, gente, vamos lá então. Ele quer roubar um famoso diamante que pertence a essa milionária, né, que é a Eva. Sim. E só que nessa coisa dele tentar roubá-la, ele vai descobrir que, na verdade, ela é uma personagem tão inteligente, tão ardilosa, tão intrépida quanto ele. E no final das contas, os dois, eu não vou contar exatamente como, porque vão acabar virando parceiros, né, cúmplices e amantes. Entendi. Né? E tu falou que esse filme novo, ele... São várias partes, né? Não, mais de um filme, é, né? É uma trilogia, mas eu só assisti ao primeiro, talvez em outro momento eu comente, né, os próximos. Entendi. E é uma coisa interessante, porque esse filme também foi uma tentativa de trazer, de ter uma produção de cinema de gênero. A Itália, ela era uma das grandes pátrias do cinema de gênero. Sobretudo as... Tudo bem, a Itália tem Fellini, tem Ettore Scola, tem esses... Mas o cinema de gênero lá era muito forte. Sobretudo o policial, né, o diálogo, né, o suspense, o terror e as comédias. Então o cinema de... os filmes também épicos, né? Filme de época. Enfim, a Itália e o Bang Bang. A Itália, ela era a pátria do cinema de gênero. Uhum. Né? E isso ficou um pouco para trás, infelizmente, nas últimas décadas, no cinema italiano. E esse filme, o Danger... Você tem algumas tentativas na Itália recentemente. A gente falou de alguns filmes, de ter diálogos, né? O diálogo de voltar. Esse filme, ele acaba tendo elementos de aventura, de suspense, de diálogo e um pouco de romance. E é interessante, é bem bacana, porque esse personagem, o Diabolik, ele é meio essa coisa mesmo ele vem muito da cultura pulp, né? Ele é inspirado em personagens da literatura pulp, ele tem essa coisa cartunesca, ele é muito inspirado, um pouco inspirado nessa coisa desses personagens tipo 007. Ele é cheio de gadgets, ele é cheio de série, de filmes com Tom Cruise. O terceiro filme e o quarto filme fazem referência direta às cenas desse filme do Danger Diabolik. Entendi. E agora, esse filme novo, que é muito centrado também no fato de que o Diabolik usa máscaras para se disfarçar, ele toma a identidade das pessoas, ela faz referência direta à série Missão Impossível. Olha que legal, as telas, né, de TV. Então, na verdade, tem esse jogo também e essa brincadeira de uma obra referenciar a outra. Sim. Esse filme, ele é... A diferença que ele tem do filme de 68, ele é um pouco mais sóbrio no design de produção dele, na fotografia, ele é muito menos psicodélico. Porém... Não. Sai. Vai falando, Marco. Ele abraça essa coisa cartunesca, essa coisa do... Ele abraça os absurdos e as coisas impossíveis que acontecem nos quadrinhos. Uhum. Né? E sem medo, né? Ele é um filme de gênero com uma cara um tanto quanto cartunesca, extremamente despretensioso, eu diria, né? Ele abraça os absurdos, as incoerências que ele possa ter, mas acaba sendo uma ótima adaptação dos quadrinhos. Ele é bem fiel, até certo ponto, ao quadrinho, e é um filme bem divertido, viu? Bem agradável. Eu tô insistindo aqui de fazer a... tentar arrumar aqui, porque eu não tô conseguindo de jeito nenhum. Uhum. E a gente tá com a câmera... Ah, vamos usar essa câmera aqui. Não, mas é que essa câmera ficou meio mal, né, e tal, né? Se tu quiser dar uma lida no comentário das pessoas, eu vou ter que pegar meu teclado lá embaixo, porque esse teclado não tá funcionando. Onde é que tá o mouse pra eu abrir o YouTube? Ah, é verdade. Peraí. É que normalmente, gente, quem mexe nessas coisas sou eu, viu? O Marcos não mexe na questão técnica de live, não. Os comentários estão aqui, ó. Não, isso aqui nada, eu te aviso. Ó. Então, os comentários, tá? Uhum. Se quiser dar uma olhadinha, eu já venho. Vou pegar meu teclado que eu vou tentar botar outra câmera, gente. Começou a dar pau porque aqui em cima a gente está no Wi-Fi, né? Uhum. Fala pra eles, aqui é o Wi-Fi, né? O Luciano Dias, a Chloe também, boa noite, Chloe, tudo bem? O Luciano Dias, boa noite ao nobre casal e ouvintes desta masmorra que já foi erótica e agora é cultural. Eu não sei se o pessoal sabe, mas quando a gente começou, chamava a masmorra erótica, né? Mas aí teve um problema que alguém pegou esse nome e registrou, e a gente teve que mudar. Não? Não foi isso? A gente trocou de masmorra erótica. Ah, é, tinha isso também, né? Ah, é, não, é verdade, é verdade. A gente, quando alguém tentava acessar, por exemplo, de uma rede, que era a rede de escola, de faculdade, tentava acessar o nosso podcast, por chamar masmorra erótica, era não, né? Não deixava. Não deixavam. Não liberam. Uhum. Aí o que aconteceu? O Vinícius está perguntando se esse filme do Diabolik é um prequel ou é uma mesma história com um ponto de vista diferente. Boa pergunta, Vinícius. É assim, na verdade ele funciona como um prequel. Por quê? Quando a gente assiste o filme de 68, o Diabolik já é parceiro da Eva Hunt. Eles já estão fazendo as missões deles, os roubos juntos. E aqui, como esse filme mostra... como eles se conheceram e como eles viraram parceiros, então esse filme, na verdade, funciona como um prequel do outro. Ah, eu tô ligando teclado USB aqui. Ah, ótima pergunta, né? Uhum, sim. Só um pouquinho aqui. Mas vai falando, então. Aí quer dizer, então, que tu acha que tu assistiu só o primeiro, por enquanto, né? Assisti. Depois, se eu acabar assistindo os outros, eu comento. Mas vale muito a pena, sabe? É um filme bem interessante. Eu não sei onde tem pra assistir. Eu aluguei na locadora do Paulo Coelho. Ah, não foi na Netflix, não, é? Não. Eu fui na locadora do Paulo Coelho que eu assisti. Entendi. Esse filme. É, as pessoas sempre perguntam aonde, né, que você assistiu, né? Mas eu sei que ele é uma produção muito bem feita. Dentro, claro, das limitações orçamentárias que ela tem. Não é um filme caro, não é nenhuma superprodução. E outra coisa muito interessante que esse filme faz, que eu acho, né? Ele se passa nos anos 60. Olha, muito bom. Que é uma decisão muito boa, porque esse personagem... Porque o bagulho é dos anos 60, né? Isso, a história... O Mário Bava. E o Diabolik, o quadrinho, foi criado nos anos 60. E se a gente for pensar, essa história, ela acaba funcionando nos anos 60. As peripécias que esse cara faz, o fato dele não usar armas de fogo, ele usar facas, ele usar essas máscaras para tomar a identidade das pessoas, na tecnologia de hoje, com o mundo com a tecnologia de hoje, Claro que ele não conseguiria fazer nada do que ele faz, né? É claro, claro. Então, as limitações tecnológicas e que a própria polícia tinha nos anos 60 para investigar um crime permitiam que ele pintasse e bordasse esse personagem em cima da polícia italiana. Quer dizer, claro que é um personagem ficcional, né? E aí, esse filme se passar nos anos 60 mantém o charme, né? Mantém essa ambientação interessante, né? E nostálgica. Então vale muito a pena, viu? É bem, bem interessante, bem divertido. Aqui eu que digitei alguma coisa errada aqui, olha aqui. Tá certinho? Aqui, ó. 192.168.0.7.2.8080, né? Sim. Só que não tá aceitando. Ou seja, não vai. Gente, eu tentei. Vai ter que ser com a outra câmera mesmo. É uma pena, porque o pessoal gostou, né, da gente gravar num lugar diferente. É chato até pra gente também. O ângulo da câmera tá bom. É que eu sou muito chata, ô Vinícius, pra essas coisas. Eu não consigo, eu acho esquisito. Eu gosto de colocar esse ângulo como uma segunda câmera, sabe? Uhum. Você coloca aí uma câmera e coloca a segunda câmera no ângulo. Só que aqui, lá embaixo tá o meu roteador e as coisas ficam conectadas diretamente ao roteador. Aqui em cima tá no Wi-Fi, aí ele não tá conseguindo, ele não tá segurando a onda, né? Ah, mas é interessante assim, olha, eu, referente ao Dungeon Diabolik, o antigo, eu lembro que eu gostei pra caramba, é um filme, além de tudo, muito engraçado, né? É um filme divertido, isso, de espionagem. Esse filme novo tem menos humor. Mas ele tem um tom até certo ponto leve e, por exemplo, apesar de ele ter um tom sóbrio, é claro que os absurdos acabam gerando um certo humor que é interessante também. Só que ele tem um humor menos assim, digamos, escrachado e camp do que o original do Mario Bava, né? É. Ah, legal. A Chloe tá aí, né? Agora que eu vi, Luciano Dias, boa noite. Ao nobre casal ouvinte desta masmorra que já foi erótica. Eu já contei pra vocês por que era masmorra erótica, né? E tal. Eu já falei em tantos projetos e tal, assim, porque as pessoas perguntam, né? Tanto tempo que a gente tá no ar. Que foi uma piada de uma colega da gente, minha amiga, né? Mais, né? Que ficava falando que eu não saía, né? E tal, e eu já namorava. E ela falava, porra, sai de casa, né? Sai da masmorra erótica. Ela falava, eu achava isso hilário, engraçado, e me cria um blog e coloca esse nome, né? Mas o lance que o Marcos falou, uma parte do que tu falou, tá muito certo. Não, quando a gente era Cine Masmorra, quando era Cine Masmorra, realmente pegaram o nome e não quiseram devolver. Só ficou pagando, gente, no registro BR. É o grau de desafeto, né? Por isso que eu falo, tem gente que tá aí pra prejudicar mesmo os outros, né? Então, né? O que a pessoa ganha com isso? Mas aí você entende que isso, muito antes desse monte de golpe que o pessoal tá dando, às vezes o pessoal quer só redirecionar pra coisas assim que não tem nada a ver. Coisa, sabe? Eu lembro do site do cara que foi acessar, tinha pornografia, pô. Sim. No site. Quer dizer que se tu digitar cinemasmorra.com.br, que tá na descrição do monte de podcast, ia para um site de uma pessoa que colocou pornografia. Aconteceu isso com o Podtrash, né? Pegaram o nome deles também. Isso foi não, do Podtrash não pegaram o nome. Pegaram o nome do podcast. Isso, pegaram o nome do podcast. Que é trágico, né, gente? Né? E como é que pode esses caras ainda estar no ar com essa porra desse nome, né? E é a galera lá do Hermes e Renato, né? Só que a diferença é que o Podtrash, o podcast dos nossos amigos do Bruno, né? Não, do Douglas, acho eles maravilhosos. Ele é muito bom. Eu acho maravilhoso. Mas mesmo, ó, assim, mesmo não, que não fossem nossos amigos e não fossem maravilhosos, você pegar o nome de um bagulho que existe há 10 anos, mas é um cúmulo do absurdo. Não, e o programa deles que tem no YouTube, do podcast do Hermes e Renato, que eles pegaram o nome, é muito ruim, né? Então, o mais triste é isso, é muito ruim. Mas, é uma porcaria e vou te falar, o Hermes e Renato, depois que faleceu o cara lá, nunca mais ficou bom, né? E você, o que você trouxe pra comentar? Pois é, vamos lá, eu terminei de assistir, hoje essa live tá meio bugada e vocês vão ter que desculpar porque realmente não tem o que fazer, né? Eu assisti aqui hoje foi o último capítulo de uma série chamada Sunny. É Sunny mesmo, né? Como se fosse sol, S-U-N-N, né? S-U-N-N, Sunny. S-U-N-N, né? E é uma série aqui que que passa, tá passando diz que é na Apple. Os gatos vão fazer muita zoeira quando a gente tá fazendo live. Está passando na Apple, na Apple TV Plus, né? Pra quem tem. Pra quem não tem, tá no torrent todos os episódios. O último já passou esse final de semana. E ela é uma... tá na primeira temporada. Primeira temporada, hoje foi. Eu assisti hoje o season finale. E o que eu acho que ela tem de diferencial nessa série, que primeiro que é uma série que ela fala de tecnologia, ela fala do homem, é uma série de ficção científica, né? E a Apple, acho que dá pra gente falar, isso é uma coisa interessante, que tem sido meio que uma moradia da ficção científica, porque, pô, Silo é da Apple, não é? Sim. TV Plus, né? E tal, e outras séries assim que também tem ficção científica. E essa daí, eu comentei que é uma série que quase ninguém tá assistindo, porque eu não vejo ninguém falar. Eu fui assistir na curiosidade, eu fiquei encantada. A série é baseada num livro, tá? Mas diz que tem umas diferenças da personagem principal do livro, né? Deixa eu ver se consigo abrir aqui meu bloco de notas muito bugado aqui, né? Então, a série tem a Rashida Jones, né? Quem assistiu The Office vai lembrar dela, que é maravilhosa. Essa atriz é maravilhosa, mas é que a gente lembra dela de The Office com carinho. Porque ela fazia uma coisa muito engraçada, Marcos. Porque o cara do The Office, o Jim, ele fica olhando pra câmera, ele fazendo careta, né? Sim, ele quebra a quarta parede direto. Direto. Né? O Krasinho. João Krasinho. Só que aí ela pegou, quando foi a fase que ele tá trabalhando no outro lugar, que tá até namorando ela, ela começa a falar assim, ele é muito esquisito, ele fica toda hora assim, ó. Fazendo careta. E é muito engraçado aquilo. E eu gosto da Rashida Jones, ela é Nepo Baby, né? Porque ela é filha do Keith Jones. Uhum. A Rashida Jones, né? Mas vamos colocar assim, ela é uma ótima Nepo Baby, né? Tem Nepo Baby muito pior do que ela, né? E ela vai contar a história dessa mulher, a Suzy, que ela é uma mulher americana, ela casa com um cara japonês chamado Masa, não sei. E ele tem toda uma história, assim, que eu acho muito interessante, até porque é uma coisa que não é possível a gente... Acompanha a internet, vê documentário e tudo, você não se sinta tocado, entristecido e preocupado, porque tem esse pessoal no Japão que são os... O nome é Ikikomori. Que são as pessoas que se isolam nos quartos e tal. Normalmente pessoas jovens, mas também tem pessoas de idade que se isolam. E tipo assim, mais de 500 mil pessoas, né? Tem uma estatística que é até muito mais que isso. Sim. E a pandemia deixou isso mais grave ainda. Mas o lance, essa série tem esse lance. Esse cara que ela se apaixona e vai ficar com ele, ele já numa outra fase da vida dele, ele era um cara assim, um cara isolado. Eu vou ficar olhando pra lá, Marcos, porque senão as pessoas ficam olhando pra minha nuca. Tá? E é falta de educação, sim, né? Ficar virando. Por isso que eu não queria ficar usando essa câmera. Entendeu? Assim, aí o que que acontece? Ela conhece esse cara, uma americana, se casa com ele, se apaixona. E nesse Japão, nessa história, a tecnologia tá avançada. Você vê os smartphones, eles são diferentes. Eles têm umas certas facilidades e tal. Existe todo um esquema ali de gadgets e robôs. As pessoas têm robôs domésticos, né? Quer dizer, é uma série que também tem elemento de ficção científica e futurologia, tem, né? Tem uma questão de um futuro que, no final de contas, a gente está meio que quase vivendo esse futuro, né? A gente só não tem os robôs domésticos por enquanto, mas eu presumo que não vai faltar muito para isso, né? Mas a questão é que tem todo esse lance de inteligência artificial, que é uma coisa que a gente já está vivendo agora. Só que a série, ela começa com essa personagem da Suzy, que ela está casada com ele, tem um menino de 6 anos de idade, e se despede deles ali, eles foram viajar de avião para algum lugar e tal, o menino e o pai, né? E o avião cai, né? Eu até recordei, né? Porque, claro, a gente recentemente tendo essa queda desse avião, uma tragédia terrível aqui em São Paulo, né? Imagina o gatilho que é isso daí, né? Para muita gente e não sobreviveu ninguém, né? Então ela fica em profundo luto, obviamente, e aí o que que acontece? Chega um senhor um dia na casa dela, bate na porta dela e dá para ela um desses robôs domésticos e fala que esse robô, quem mandou entregar para ela foi o marido dela, o Massa, né? E aí, ela, claro, né, ela não quer aceitar, ela é uma pessoa que até ela tem a questão da barreira cultural e ela não consegue se integrar nessa sociedade como deveria, por causa de questão da barreira da língua. Ela tem ela. Como é que é aquela doença que a pessoa não consegue ler direito, que não consegue falar o que lê? Esqueci. Dislexia. Dislexia. Ela tem dislexia, eu não sabia, mas parece que isso aí também é uma coisa que é agravante. Então, ela, além de ser uma pessoa isolada, ela está em profundo luto, ela tem um certo grau de intolerância, ela recebe um robô e ela não quer nada com robô nenhum e tal. Então, é interessante que é uma série que ela tem um grau de comédia, uma coisa de comédia também, e ela não consegue se entender nem com a sogra dela, sabe? E tem todo aquele negócio que o japonês faz. Os caras querem dar psicólogo pra você poder falar, fazer uma cerimônia pra que você possa viver o luto, fazer você chorar. E ela só sente raiva. E é claro, essa história não fica só aí, né? Aí você vai ver que tem todo um esquema de máfia aí nessa história, que o marido dela, ele não morreu por acaso, tem uma coisa por trás. E ela vai descobrindo. Ela vai encontrar uma moça também, que é meio geek também, que vai ajudá-la, né? E tem vários desdobramentos. A série tem bastante humor até, para além dessa questão do luto, conforme a série vai se desenvolvendo. E ela também, ela é uma casca muito grossa, assim. Ela não consegue se aproximar das pessoas. Mas aí, ela vai conseguir se aproximar da Sunny, porque o Sunny é o nome da robô doméstica que ela tem, né? Que tem uma personalidade maravilhosa. E da moça também, e tal. Aos poucos ela vai saindo um pouco da concha também, que ela mesma se enfiou, né? Se o Massa, o marido dela, virou um Ikikomori e foi um... Mostra toda a trajetória de como é que ele saiu disso e tal, que foi através da tecnologia também. E ela também, de certa maneira, tá isolada, né? Só que tá isolada pela barreira da língua, da cultura e tal. A série tem várias questões assim que são muito interessantes da gente tentar desdobrar, sabe, gente? Olha, Luciano Dias, obrigado. Luciano Dias tá falando aqui, ó, Marcos, ó. Apple TV, mais conhecida como streaming que não existe. A Chloe fala que assistiu o último episódio algumas horas atrás. Ah, também, tu assistiu também, né? Uhum. Ah, que legal, ó, tá vendo? Não tô mais sozinha assistindo. 12 anos. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vocês, o Luciano Dias fala, vocês, podcast, Nerdmaster, Pensador Louco, são resistência, cultivando cultura e dividindo conhecimento. Muito obrigada, Luciano. A gente que agradece. A gente que agradece, bondade sua, generosidade sua. Ah, não se esqueçam de dar o like aí também, viu, gente? Porque a gente, às vezes, está com uma galera, só que tá com pouco like. Ajuda a gente nos likes. Sunny cai de um caminhão, estou pra ver. Cai de uma caminhão? É. Entendi, Luciano. Depois tu explica. Chloe fala assim, me surpreendi com essa série. Fui sem expectativas e adorei. É muito divertida. É interessante, né? Porque você pensa assim, se é uma série de... que começa de um jeito tão pesado assim, que é você perder seu marido e seu filho, você tá num país estrangeiro, você tem a barreira da língua, fala, meu, o mundo acabou pra essa mulher. Essa mulher vai, sei lá, a mulher pode entrar em profunda depressão, uhum. Ela tem um lance com alcoolismo e tal. Então, de qualquer maneira, é uma série muito interessante, que ela vai se vendo obrigada a sair da concha pra tentar descobrir o que aconteceu com o marido. É uma série de investigação. Tem questão também, tem toda uma máfia ali por trás, esse negócio do robô doméstico, questão do robô poder fazer ou não violência. É muito interessante mesmo. E a Rashida Jones, não somente ela, mas ela tá maravilhosa, maravilhosa. O Diego Falabella tá falando que tem um documentário no YouTube, no canal alemão Deutsche Welle, sobre os Ikikomori. É um fenômeno que não acontece só no Japão. E uma coisa interessante, esse fenômeno tem a ver com... No caso do Japão e Coreia, etc., tem a ver com essa coisa da influência do confucionismo, né? Na verdade, tem até outras... Tu falou bem do confucionismo, isso. Concordo contigo. Mas é o fenômeno do capitalismo. Você não consegue... Sim, pode, né, falar. No caso da Coreia especificamente, por exemplo. Coreia do Sul, né? Mas acontece muito no Japão. Você... tem expectativas, as pessoas têm expectativas em relação a você, a sucesso, a carreira, né? Você ter um bom emprego, você cursar uma boa faculdade, ter um bom emprego, ter uma condição financeira, depois montar uma família com uma pessoa ideal e tudo mais. A partir do momento que, que os jovens, porque idosos também, mas jovens também são muito alvo disso, né? Desse isolamento social. Você percebe que você não quer, não consegue corresponder a essas expectativas ou você vai se isolando. No nosso caso aqui, na América do Sul, isso acontece também na América Latina, enfim, no Ocidente. As pessoas que não estão conseguindo emprego, que não estão conseguindo corresponder às expectativas, que estão com medo, literalmente, de enfrentar esse cenário cada vez mais difícil de desemprego, de dificuldade de interação social, porque a interação social está cada vez mais difícil também, um pouco por conta da influência das redes sociais e tudo mais, e também as pessoas estão se isolando. O mundo, infelizmente, o tecido social, parece que ele está menos receptivo, isso pode mudar, claro, no momento, ele está mais hostil, e a vida dentro dessa fase que nós estamos no capitalismo, ela está muito mais complicada, é muito mais difícil você atender a qualquer tipo de expectativa, e aí você se isola, né? É triste se pensar. É triste. E a gente estava até falando, né, sobre essa questão. A gente, não é de hoje, assim, claro que a gente tem que olhar para uma nação e não tentar medi-la pela nossa régua pessoal, pelos costumes da nossa nação, que, veja bem, a gente mora num país continental, o tamanho dele é gigantesco, né? Sim. Mas o que eu digo é assim, a gente já assistiu documentários antes, que a gente já comentou, inclusive, que é mó difícil de arrumar esse documentário, o Império do Sem Sexo. Eu assisti também. Que saiu, eu fui perder esse documentário, nunca mais ele apareceu. Que é um documentário que saiu da TV francesa, e a gente tinha com legendas, sobre a questão que os caras já têm de não conseguir se relacionar. Então, é interessante essa questão toda do Kikomori. Tristíssima, óbvio, né? E tal, a série fala sobre isso, mas de uma maneira muito brevemente, mas é um problema real, que o país, ele tem essas contradições, é um país moderno, mas é tradicional, muito tradicional. E tradicionalista no sentido de você tem que ter a melhor educação, a melhor nota. Lembra aqueles documentários que a gente assistia? Que é tanto jovem de família, quem pode também tem essa, né? Com estudos fodas e não tem emprego para todos. Aí o cara trabalha de Uber lá. Sim. Né? Então, é claro, é uma problemática que os caras já estão tendo questão de o pessoal não tá nascendo, né? Isso, mas muita aqui, por exemplo, aqui acho que a diferença tá aí, por exemplo. Aqui, por exemplo, os pais pagam uma faculdade cara pro filho, por exemplo, pro filho, pra filha, e por uma série de razões a pessoa não consegue se colocar no mercado de trabalho naquela área que ela fez a formação dela, que foi custosa para os pais pagarem. E ela, como você falou, a pessoa vai trabalhar de Uber. Mas aqui, para nós, é um pouco. As pessoas aceitam isso um pouco mais. Você vai trabalhar de Uber, teus pais, né? Boa parte das pessoas vai olhar para os pais e falar, pô, agradeço o esforço que eles fizeram, mas fazer o quê? Vou casar, vou constituir família trabalhando e vou sustentar, né? Minha esposa trabalha, eu trabalho de Uber, fazer o quê? Lá, principalmente por conta dessa coisa do confucionismo, um jovem, que não todos, mas muitos jovens que sabem que os pais gastaram, fizeram um grande esforço, ele não consegue se ver trabalhando de Uber, trabalhando no emprego que fora da área que ele estudou. Acaba a vida, ele quer, de alguma maneira, se isolar do mundo e se negar a viver. É verdade. É difícil. Não, e a BBC, né, no YouTube, gente... Tem uns documentários ótimos também, né? Até tipo podcast, né? Que é só pra ouvir. Tem um que a gente tava ouvindo, né, Marcos? Das mães que também se isolam pra tentar entender os filhos. Gente, é de chorar. É de chorar, de partir o coração, Mas isso é um negócio muito doido, né? Porque assim... É triste mesmo. A pessoa não consegue, né, se corresponder a essas expectativas do capitalismo. O jovem se isola. Aí, por falta de tratamento lá na Coreia do Sul, de tratamento público pro problema, umas empresas falaram, não, nós vamos fazer o seguinte, você paga e fornecemos para você ficar isolado também numa célula, para você poder entender o problema do seu filho. Então, na verdade, o capitalismo... O cara está vendendo. O capitalismo criou o problema. O capitalismo criou o problema e está vendendo a solução. Está vendendo. Que é um outro problema também, porque você vai ter que ter dinheiro, trabalhar mais para poder pagar o curso para entender teu filho que se trancou no quarto. E outra, tem uma questão também, porque tem que fazer o recorte de classe, gente. Se a gente analisa uma situação e não faz o recorte de classe, Isso é classe média. Nem todo mundo pode fazer isso, sei que comore. Só os que têm acesso à internet, minimamente tem pais que consigam lhes dar alimento, né, e tal, isso, no quarto, média. A pessoa consiga se isolar por anos. E mesmo assim, obviamente, é muitíssimo triste, né, a pessoa que está numa situação como essa, né? Quem está numa situação de pobreza, miséria, exclusão social, não tem como se esconder num quarto da sua situação. Tem que viver com a sua situação. Com, e com isso, a gente nem quer dizer... Porque tem gente que fala assim, ah, tem depressão porque, não tem, porque tem como comer. Ah, tem dinheiro para ter depressão. Não, as pessoas têm a doença. Isso, depressão. Aí as pessoas são levadas a limites terríveis, né? E é um assunto interessante. Eu acho que essa série, de uma maneira muito leve, ela trata de coisas muito interessantes e ela é muito atual. Né? Uhum. Com muita leveza, porque sim, porque a série ela não quer se propor a ser uma série muito dramática, né, e tal, né? Então é realmente bem legal, assim, Sunny é a minha recomendação. Eu falei pro Marcos que eu tinha intenção de falar do Reino do Planeta dos Macacos, que eu... Quer falar? Eu comecei a assistir, mas eu não terminei. Uhum. Eu tenho que terminar de assistir o Reino do Planeta dos Macacos, mas assim, pra uma quarta-feira dessa aqui, né, acho que tá... De bom tamanho aí. E vocês, o que, que vocês têm assistido? A Diego, quem tiver por aí, gente, Luciana, a Chloe. A Chloe falou que tava assistindo o Sunny também. O que, que vocês têm assistido de bom? A gente tá fazendo as nossas lives aí dos Anéis do Poder, né? Uhum. E no meio disso ainda estamos estudando para um podcast que vai ter aí logo. Então a gente tá super enrolado, né? Ontem, né, dividindo uma coisa pessoal aqui com vocês, né? Ontem eu passei o dia, uma boa parte do dia, né, no velório, no enterro, né, eu sei que isso é triste, né, mas eu nunca tinha ido, né, porque faleceu uma prima muito querida, assim, uma pessoa que foi fazer uma cirurgia e teve uma fatalidade, né, prima muito amada, assim, fez parte da minha vida e eu tenho ela com muito amor, com muito carinho, né, aí ela se foi. Aí nós fomos, eu fui lá, a família também foi, uma parte da família. Olha o gato que vai bater em tudo, gatinho gordo. Aí eu nunca tinha visto, gente, como é que é uma cerimônia pra cremação, né? E assim, eu tenho as minhas referências, né? Fica aqui uma ótima referência, né? Pra quem tiver com o coração leve, porque assistir filmes muito dramáticos e fortes quando teu coração tá pesado é muito doloroso, né? Mas eu sempre falei daquele filme Partidas, Departures, né? O Kuribito, o título original, um filme japonês. E nesse filme, que é vencedor de Cannes, né? Acho que dos anos 2000 já. Mas é lindíssimo. E nesse filme é um cara que ele faz uma coisa tradicional. Estamos falando do Japão, né? O filme é uma história que se passa no Japão. Que é uma cerimônia onde você... você lava o corpo, né? Mas com uma esponja molhada, né? O corpo da pessoa morta e relaxa os músculos para deixá-la numa posição. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa falece, mas com o semblante muito. Como eu posso explicar? O semblante às vezes em sofrimento, né, Marcos? Em profundo sofrimento, né? E essa tradição, esse tipo de coisa que eles fazem, movimentam a pessoa, massageiam e tal, relaxa de alguma maneira os músculos e faz esse rigor mortis ir embora para a pessoa ir com um semblante mais tranquilo. Maqueiam. Então, filme muito lindo, gente. Muitíssimo lindo o filme. E assim, só para eu poder, né? Eu vou voltar para a questão do velório. Primeira linha. Ele perde o emprego, fecha a filarmônica e ele vai para uma cidadezinha morar na casa da mãe, que a mãe é falecida. E aí ele acaba, sem saber exatamente o que é, aceitando então esse emprego que ele vai descobrir que tem essa função aí, que é uma empresa funerária e tal, né? E ele faz, ele mais um senhor e uma moça, que é recepcionista, fazem esse tradicional, essa tradicional cerimônia durante o luto, né, e tal, para colocar o corpo da pessoa no caixão, na frente de toda a família, uma coisa pública ali, pública sendo, assim, perante a família, né. E o filme é lindíssimo, né, é uma história que tem várias reviravoltas, porque as pessoas no Japão têm preconceito muito grande com quem trabalha com essa espécie de coisa, com corpos e cadáveres, né. E dá uma... Nossa, e tem cerimônia de cremação, só que há cerimônia. Que é isso, gente? Olha os dois ali brigando. Nossa, gente, que é isso? Ó, vou tomar uma aguada aí, ó. Uma garrafa d'água aí na cabeça. Então, mas aqui... Para, gatinha. Oxi. Esses gatos estão causando muito. Aí, o que que acontece? Putz, eu me perdi totalmente. O gato brigou. Tu tá falando da cerimônia de cremação e etc. Não, então, neste filme aí, o Departures, né, que não é spoiler, tem cerimônia de cremação. Só que no filme a pessoa vê a cerimônia, o familiar vai lá e aperta o botão, né? É uma coisa que eu acho que é mais dolorosa ainda, né? Porque você que vai apertar o botão, que vai tocar o fogo no corpo do seu ente querido, né? Questão, filme maravilhoso. Assistam, e que até onde eu sei, tá até no YouTube, gente. Procurem, Departures, em português saiu como Partidas, e no original Curibito. Mas aí eu estive lá e eu nunca tinha ido numa cerimônia de cremação. Fiquei em todo velório, tal, com a família, tal, conversando com as filhas delas, né? E tal, as primas. E no final, quando vai pra cerimônia e tal, aí... Tem uma sala aqui, a gente é de Santos, aqui da Baixada Santista, que é o Memorial Necrópole Ecumênica, que é um prédio mesmo, né, gente? É um prédio que as campas, né? Eu sou das antigas, se chama de campa, né? Como é que chama? As gavetas, né? Só tem gaveta, né? É um prédio de vários andares, lá também é crematório. E aí, eu nunca tinha... Primeiro que eu não lembrava a última vez que eu tinha ido nesse... Mas eu acho que eu fui em algum enterro lá. E aí, eu nunca tinha ido numa cerimônia dessa. Aí, dessa prima querida, é cerimônia... As pessoas ficam num lugar, assim, parece uma pequena sala de cinema mesmo e tal. E aí, tocou a música que ela gostava. O caixão ficava na frente como se fosse num palco, sabe? Assim, o caixão e... Como é que eu posso dizer? É um palco pequeno, bem pequenininho, assim, que dá espaço a meio só pro esquife, pro caixão mesmo. E aí tocou a musiquinha dela e tal, que ela gostava, que foi... Ah, música linda, meu. Ando devagar, porque já tive pressa. Nossa, todo mundo chorou muito nesse momento, né? A música do Amir Sater lá, né? É linda a música. Aí depois, quando foi tocar Ave Maria, aí o caixão vai descendo e depois vai subindo o negócio, assim, para cobrir e fechar, né? Aí eu achei interessante, né? Claro que um momento de tristeza do caramba, né? Eu tava ali me debulhando em lágrimas, né? Mas eu nunca tinha visto algo assim. E, assim, é interessante e triste, né? Porque eu lembro que as pessoas estavam conversando ali fora do velório, né? Como, né, normalmente eu saiba, pelo menos na nossa família, a gente tem até uma perpétua lá, que eu nem quero ir pra lá, Deus o livre, né? Pra perpétua, porque eu também quero ser cremada, já esbocei esse desejo. Aí o lance é que, meu Deus, eu tô muito perdida hoje. Eu tô falando um negócio, é os gatos, me deixam louca. Mas o lance é que foi uma cerimônia muito bonita, né, e tal. E não, eu tava falando isso, que tem vários tipos de cerimônias voltadas para a questão de cremação. Na Índia, vocês sabem, né, gente? Na Índia, o pessoal, os religiosos lá, costumam levar pro Rio Ganges, né? E a cremação é ali, né, tal, né? Então, é isso, gente, né? A vida é feita de partidas, né? É feita de chegadas, né? Eu lembro que as filhas dela falaram uma coisa muito bonita, né? Leram ali uns textos nisso. E falaram assim, o que ele me marcou, que ela falou assim que, É, para a gente ver a quem a gente perde nesse mundo, sim, é doloroso, nada tira a nossa dor, só o tempo, né? E tal, mas é como se fosse um barco, né? Você está vendo o barco sai do porto, ele está indo embora até ele sumir. Só que ele está se aproximando de uma outra margem, né? E ela falou assim, então, tudo na vida também é uma questão de ponto de vista. É, aquela pessoa que foi, está indo, mas tem outras pessoas do outro lado recebendo essa pessoa, né? E assim, para quem tem fé e acredita, né? Aqui a nossa família, a maior parte são todos católicos, né? Então aquilo foi muito bonito e tal, e foi muito emocionante. Então, dividindo uma coisa, né, que nada a ver, né, e tal, eu até trouxe a questão de uma referência de um filme legal e tal para vocês assistirem, espero que vocês assistam, né? Mas é interessante no sentido de que é isso, né, gente? É a vida, né? A gente tá aqui até não estar, né? O importante é a gente viver, que nem fala o Renato Russo lá, gente. É preciso amar como se não houvesse amanhã, né? A Chloe, que tá falando que ela viu a série Lady in the Lake, mas não recomenda. Por quê? Será que é ruim? Ah, não, eu comecei a assistir essa Lady in the Lake, é com a... aquela atriz bonitinha, meu Deus, do profissional. É Natalie Portman? Natalie Portman. Que ela faz uma mulher que vive ali nos anos 50, naquele American Way of Life, numa comunidade judia. Eu comecei a assistir, Chloe. Uma comunidade judia, e aí tem um lance de crime meio bárbaro que acontece, tem uma questão racial, a série se passa nessa Nova York, aí tem a coisa de uma mulher negra que trabalha pra caramba, e o marido é meio Zé Mané, então tava meio xarope mesmo, Chloe, mas tava... Eu vou acabar assistindo porque eu não gosto de não terminar de assistir as coisas, né? É, o Max fala aqui, oi Max, boa noite. Raiva, voltei ao quadrinho do Corvo. De raiva. Ah, sim, por causa do filme, né? Uhum. Pelo amor de Deus, gente. Muito terrível. Muito, não gostei nada. Eu quero esquecer que eu assisti o Corvo. É, e aí, gente, deu? Temos 52 minutos. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar pra dar uma hora, pra gravar uma hora? Aproveitando, já que eu fazer mais uma última recomendação. Faça, essa tá fácil que tem na Netflix, né? Pra quem tem. Que eu terminei de assistir a última temporada do Star Trek Jornada nas Estrelas Voyager. Ah, que legal! E é assim, não sei, é a maior aventura que a televisão já produziu. Ah, é? E é um negócio interessante, que é uma série de... Ela foi de 95 até 2001. Então, uma série de 20, né, quase 30 anos atrás, né? É, basicamente. E é um negócio que eu fico pensando, assim, diferente das outras séries, né, do Jornada nas Estrelas, que normalmente os caras fazem parte da Federação de Planetas e tem a Frota Estelar, então eles têm as missões, mas eles podem pedir ajuda para as outras naves, tem todo aquele suporte que a Federação e a Frota Estelar dão para eles. Sim. Diferentemente nessa série, a nave Voyager, ela é lançada para um local a 75 anos de distância, uhum, né? Do local, né? Onde é o território da Federação. E eles estão sozinhos, eles não têm como pedir ajuda da Federação. Eles têm que... É uma série de sobrevivência. Eles têm que tentar achar um jeito de voltar. E, ao mesmo tempo, quando a nave sofre uma avaria, como é que eles consertam? Como é que eles arranjam suprimentos? Como é que eles arranjam... o combustível para manter a nave funcionando, uhum, quando eles encontram algum alienígena hostil, como é que eles fazem para sobreviver, para enfrentar, e como é que eles fazem tudo isso para sobreviver e manter os princípios também. Sim. Então é uma série que ela promete para você que ela vai ser uma grande aventura, e no fim, para mim, é talvez a maior aventura que eu vi em televisão na minha vida. E me fez pensar numa coisa. Também só para completar, tem a Kate Mulgrew fazendo a Capitã Janeway, se tornou a capitã do universo de Jornada nas Estrelas que eu mais gosto. Maravilhosa, só para vocês lembrarem, ela tá no Orange is the New Black, né? Uhum. É incrível essa atriz. Todo o elenco, e assim, eu fico vendo uma coisa que eu assisto a TV hoje, e o pessoal muito comenta, né, que a TV evoluiu para algo que nunca se imaginaria, né? Mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. A gente tem muito hoje em dia esse formato dessas séries que elas contam uma história, né? Ao longo das temporadas. Você tem a série procedural, né? Sim. E eu coloco nesse balaio do que eu tô falando coisas como Guerra dos Tronos, Casa do Dragão, Anéis do Poder, que são séries que, por mais que elas tenham uma produção gigantesca, elas sejam interessantes, mas elas meio que têm um material fonte. Séries como essa, Voyager, até o Newton Castillo tá falando, que é uma das que ele mais gosta de Star Trek. É um material original, não tem um material fonte. Em 45 minutos de episódio, em todos os episódios, eles apresentavam um antagonista de peso, apresentavam perigos, desafios. Num episódio com começo e meio fim que se bastava, só que ao mesmo tempo eles avançavam a história de fundo em todos os episódios, uhum. E em todos os episódios eles construíam um pouco do arco dos personagens. Então, no final das contas, os roteiristas dessa série, eles entregam tanto pra você, mas tanto em cada Quantas episódio. Quantas temporadas foram, né? 7 temporadas de 24, 25 episódios cada uma. Caraca, mano, o Marcos assistiu muita coisa. A quantidade de conceitos diferentes, de tramas diferentes, de antagonistas diferentes e de discussões que eles têm, porque, na verdade, de fundo, sempre tá ali... A condição humana, os limites, a ética, o racismo, o ódio, a guerra, a paz, tudo tá ali. É meio que o reflexo, né, do que tá acontecendo no mundo, né? Os caras colocam as discussões lá, né? Sim. Eu nunca esqueço do que o pessoal falava, né? Porque o Marcos gosta muito de séries, Star Trek e tal. Eu gosto muito de série policial, né? Tipo Law and Order e tal, é só assim. Não que eu não goste de Star Trek, eu gosto também. Mas eu lembro que eles falavam que pegavam as notícias do jornal para poder escrever o roteiro, né? Sim. É, pra tirar uma... Então, e Law and Order é um outro exemplo, Special Victims Unit. É outra série que ela, num episódio de 45 minutos, ela apresenta um problema, ela avança a história de fundo, ela trabalha o arco dos personagens. Às vezes eu fico pensando que essas séries que a gente vê hoje, que são super produções, que são um negócio de encher os olhos. Às vezes eu fico pensando assim, será que os roteiros dessas séries, eles entregam tanto assim, né? Eu já falei isso, né? Mas eu falo isso, as pessoas encaram a gente... Porque, assim, eu sempre achei ruim que você tem que esperar 2 anos pra assistir uma série. Eu acho isso um absurdo. Não, assim, não, e outra porque, coisa... Porque, assim, essas séries, primeiro que elas não são feitas a toque de caixa. Nem Law and Order, com toda certeza, Star Trek Voyager também não. Mas são séries que têm bons roteiristas. Isso. Então você pega, você mesmo durante a temporada, tem gente escrevendo a série. Isso. E tal, e criando bons roteiros e tal. Tudo bem que você comparar uma série como Star Trek Voyager e Law and Order SVU com uma série tipo Lord of the Rings, Rings of Power, Game of Thrones, que são super produções. O problema dessas produções todas, e eu já falei isso várias vezes, é que elas são caríssimas. Não, e às vezes, então elas têm muitos efeitos e tal, e muito figurino, e tudo é muito, e é over. E às vezes eu fico com a impressão que nessas séries, você tá acompanhando a história. Volta e meia, você termina um episódio dessas séries que a gente citou agora, essas super séries, as mais caras já produzidas, que estão aí, inclusive, algumas ainda em exibição, né? E às vezes você termina um episódio dela, você fala, esse episódio, pra mim, ele não foi completamente satisfatório em si mesmo. Ah, muita gente. Né? Um jeito que terminou o House of the Dragon, né, gente? Não, vocês não, acompanharam, não, eu pelo falo, amor não, de Deus. Sim, não, eu não gostei, digo, não. E eu digo não só pelo final. Eu digo, às vezes durante a série tem episódios que você assiste. Olha o que o Vinícius falou ali, ó. Assisti esses dias um episódio atualíssimo de Star Trek original, que se chama O Computador Supremo, sim. Sim. O Marcos é super. Ele manja muito do Star Trek, ele adora. Uhum. Mas muito mais do que eu. O Star Trek discute muito também a relação do ser humano com a tecnologia, né? A Chloe fala que os produtores apenas se acomodaram na onda de GOT e passaram a já adotar 2 anos como padrão. Perdão. Pra soltar a cada temporada. Eu acho isso um absurdo. Sim. Não. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso um absurdo com o espectador, gente. Porque, assim, quer dizer que você, pra assistir uma série de 5 temporadas, faz as contas, quantos anos passam? 10 anos. 10 anos? 8, 10 anos. Pra que isso? Essa série tem essa relevância toda, ela realmente vai mudar a história do audiovisual dessa maneira? E detalhe, não tô cagando pra essa série, não é isso, não é isso. Entendeu? Mas eu acho um absurdo, eu acho absurdo. Tem muitas séries, a maior parte dessas séries que a gente fala pra sempre na vida, como eu tava falando de Star Trek Voyager, própria Star Trek, outras séries, sei lá, Medium, pessoas veem e reveem essas séries, são séries que saem todo ano. Isso. Todo ano. E às vezes... Ah, mas tudo bem, Angélica, não tem no Star Trek um dragão. Ok, né? Então, mas são concessões que, onde são dadas a pessoa ter o direito à imaginação, né? Quer dizer que para uma série ter dragões gigantescos e vários tipos de dragões e batalhas homéricas, ela tem que demorar 2 anos para sair. Não, e fazer um grande preparatório. Que veja bem, nós assistimos a segunda temporada de House of the Dragon. É a segunda temporada e agora na próxima vai vir as batalhas, hein? Isso. Então, todo mundo se preparando. É, exatamente. Com toda essa produção, eles não acham que, por exemplo, a cada episódio eles têm que entregar alguma coisa que se baste ali também. Que você termine o episódio, aquele episódio satisfeito. Não, aí ó, a Chloe tá falando aqui, é verdade, Chloe, a gente comentou sobre isso. Que aí os streamings têm que colocar outras séries pra poder entrar no buraco. Aí vai assim, um exemplo, você tem agora o Cavaleiro do Dragão, aí o ano que vai tiver Cavaleiro do Dragão não vai ter House of the Dragon, né? Mas sei lá, será que a gente quer? Eu falo isso de coração aberto. A gente quer consumir isso indefinidamente? Será que eu vou daqui a 10 anos eu tô fazendo podcast sobre House of the Dragon e Cavaleiro dos Sete Reinos? Não, então. Gente, é assim, a gente já parou pra pensar mil vezes assim. Por mais que a gente goste de trocar essas ideias, o quanto a gente não tirou o foco do que a gente realmente quer fazer, que é falar de cinema, cinema alternativo, pesquisar cinema, pra fazer essas paradas, entendeu? Mas a gente faz de coração, não, entendeu? Até porque é que nem agora Os Anéis do Poder, eu amo Os Anéis do Poder. Eu curto, mas eu também me ressinto por saber que vai ter essa temporada agora e ano que vem já não vai ter, só no outro. É, provavelmente não, porque ela só... Porque posta... como a Chloe falou, já adotaram que é 2 anos o padrão. E tem um negócio também que é assim, e não no caso da HBO, mas você sabe que a... Ela lembrou do Stranger Things também, isso, né? Essa daí só acompanhou acho que 2 temporadas, foi. É. Tanto a Apple quanto a Amazon, mais a Apple, na verdade, mas a Amazon também. Eles estão pensando na possibilidade de parar de produzir séries. Ah, é? A Apple começou com que nem, olha só, né? Apple tem uma das séries atualmente que eu mais gosto, né? E mais quero assistir, que é Ruptura. Uhum. Mesmo, assim, pra caraca. Ruptura, Silo. E, assim, mais do que as séries de fantasia, são séries que tem mais ficção científica, que é uma coisa que eu gosto muito também. Uhum. Mas eu sinceramente, eu tô falando isso enquanto alguém que faz podcast, entendeu? Enquanto espectador, pra gente tanto faz, né? Eu não sei, eu sempre coloco a questão dentro do meu tempo livre, né? E tal, quer dizer que eu tô, que fazer um podcast não é só sentar e gravar, editar, fazer banner, manter um site, envolve um monte de questões. Falando nisso rapidinho, a gente tá até pedindo pro pessoal assinar, né? Porque tem gente que assina esse feed aí do... Que é Masmorracine, que é do nosso site, né? Masmorracine.com.br. Mas o servidor lá, o pessoal da QZ Host entrou em contato comigo. Aí falaram lá que deu um problema no Podfiles, que é onde fica uma parte considerável do nosso podcast, que caiu, aí foram perdidos os arquivos. É, tem o backup... Tá, mas eu vou ter que verificar direitinho isso daí, isso aí me dá trabalho e dor de cabeça. Então, pra vocês verem como é que é, às vezes quando a gente fala assim, ai, tá com má vontade, não é nem má vontade, a gente quer fazer. Só que pra você fazer um podcast, não é só você fazer. Tem que fazer, tem que saber aonde que você vai deixar, né? Eu posso fazer o recurso seguinte, que eu já falei várias vezes. A gente só fazer parada pra botar pro YouTube. Que aí tu tem o áudio, mas tem o YouTube, aí não perde, né? É uma maneira também, né? Mas o YouTube e essas plataformas de streaming todas, uma hora as diretrizes podem mudar e o seu arquivo também cair, né? Então, você manter o backup das coisas é muito complicado, Ainda mais quando tem muito tempo. Então, quem puder e gostar do nosso trampo, não esqueçam de assinar o Cineclube da Masmorra, tá? Que tá no Spotify, que também eu deixo lá os programas para evitar de ter problema, né? Ó, a Chloe pergunta aqui, ó. Pretendem fazer cobertura das novas temporadas de Silo e Ruptura? Quando forem lançadas? Também assisto e amo essas duas. Eu posso fazer, mas meio assim, Chloe, quando terminar, né? Talvez eu não faça durante, até porque só eu que assisto. O Marcos nunca assistiu nem Ruptura. Nem Silo. E nem Silo. E eu já falei pra ele assistir mil vezes, ele... Agora você viu, ele terminou as 7 temporadas de Star Trek e Voyager, né? E ele não assiste. Então, pra eu ficar fazendo sozinha, eu prefiro fazer que nem eu tô fazendo Six Feet Under sozinha e tal, que eu até tenho que retornar a fazer, mas só vou voltar depois do Halloween, né? Porque é muito, muita, muito trampo de pesquisa para poder fazer o podcast. Então, depois do Halloween, eu volto a fazer. Mas eu vou fazer depois quando terminar. Aí eu faço, né? Porque fazer é complicado fazer cobertura assim, né? Uhum. E tal. Como a gente tá fazendo agora do Senhor dos Anéis, aí dos Anéis do Poder, né? Porque tu tem que ter agenda, aí tem que sentar para gravar, né? E a gente voltou a fazer também as lives aqui nas quartas-feiras. Que a gente ficou preocupado do pessoal não gostar da nossa ausência, né? A gente começou a perder padrinho, gente. E se tem uma coisa que a gente não pode perder, o que vai acelerar a gente parar de fazer podcast, é a gente não ter como pagar o site. Pra vocês verem, a gente pagando o site, pagando o servidor, aconteceu essa agora que a gente, né? E foi demais, né? De a gente perder os arquivos de áudio lá publicados. Porque eu sou uma pessoa precavida. Vou falar pra vocês que eu sou uma pessoa precavida porque comigo já aconteceu tanta merda com podcast. E sou eu que lido com a questão técnica mesmo. Sou eu. Que eu tenho no Mega, eu tenho no Google Drive, eu tô pagando o OneDrive agora, né? Veja bem, é R$45 que eu pago mensal pra poder ter um plano pra fazer o upload dos, não é nem só do podcast, tudo que tem no computador. Pra evitar de perder até banner, né? Mas a gente paga mensalmente para manter um site.com.br, né? Para poder ter um feed, né? Mas hoje em dia tem o Spotify, que também dá esse recurso. A parte negativa disso é que o Spotify, como ele dá esse recurso, ele também tira. E se ele encrencar que você usou uma música de background, ele vai lá e fica falando, ai, todos os seus podcasts vão cair. Então é uma coisa meio sacal, né? Por isso que a gente acaba pagando um servidor, e como eu estava falando, o servidor entrou em contato com a gente, que foram perdidos muitos podcasts, né? Que eu vou ter que reupar, verificar e reupar. Agora pensem, né? Eu estava falando de backup, eu tenho vários backups. Eu tenho backup físico, eu tenho backup na nuvem, eu tenho backup no Mega. Eu só não gravei DVD, coisa que eu vou fazer, para ter backup também. Mas, e se eu não tenho? Eu tô tempo suficiente fazendo podcast para já ter visto vários amigos queridos perderem todos os seus podcasts. Todos, né, Marcos? Uhum. Né? Colega lá do Histórias em Debate, né, Daniel, e várias pessoas, né, que perderam seus podcasts e não conseguem recuperá-los. Ou porque o backup foi perdido, ou porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, então... Eu, para falar a verdade, nesses anos todos, eu acho que eu perdi um podcast, no máximo um ou outro, assim. É muito podcast que a gente tem gravado, mas eu tento salvar de todas as maneiras. Aí eu fico meio assustada quando alguém fala para mim, sabe, tu paga um serviço e a pessoa fala que deu problema. Ele se justificou, né, falou que isso nunca aconteceu, que é a primeira vez, né, e tal, mas a gente fica meio desesperado, né. Mas, gente, a gente já tá aqui 1h08, né. Olha o Newton, aí Marcos, é pra você, ó. Lê aí. O Marcos vai lembrar do episódio em que a Voyager fica parada na órbita de um planeta onde o tempo passa de maneira diferente em relação a ela. Espetacular. Sim, senhor. Qual que é? Um dos melhores episódios. Eu não lembro do título do episódio, mas o tempo lá passa diferente. Legal. E aí o que acontece? Você vai pra lá, o tempo que você vai passar lá corresponde a um período de tempo diferente do que está passando para eles, do que estão na Voyager. E aí o episódio brinca com essa diferença dessa linha temporal e tudo mais. Legal. E tem uma questão também, que o tempo que você pode passar nesse planeta para resolver o problema fica limitado, porque se tu ficou lá, vou dar um exemplo, não é exatamente isso, mas você ficou lá um dia, passou um ano para quem tá na Voyager. É tipo Interestelar, né? Isso. Todo mundo gosta dessa narrativa, né, gente, do tempo, a variável do tempo, né? E olha só. Ficção científica é muito usado isso, né? Vai falando que eu quero terminar. Não, é o que a gente tava comentando. Em 7 anos, os caras entregaram 168 episódios, todos eles com conceitos interessantes. Como eu digo, um roteiro mind-blowing total, né? Então, é assim... Vamos falar que a gente tá cagando pra séries de fantasia. Então, e, na verdade, eu sou mega fã de Férias. Eu só fico irritada, que nem a Chloe tava comentando, eu concordo, que virou um padrão isso. Só sai de 2 em 2 anos agora. Sim. Entendeu? E olha, tudo bem que tiveram a greve dos roteiristas e o caraca, mas porra, não tem como entregar uma série por ano? Não, é que eu digo, veja só, essas séries que a gente está se referindo, séries de Jornadas Estrelas, não é uma série barata, não. Ela é uma produção muito bem feita. Sim. Eles mas é mais bagulho de estúdio, local fechado. Mas eles podiam argumentar, a gente precisa de construir estúdio, precisa construir cenário, precisa fazer efeito visual, precisa falar, assim, cada 2 anos. Mas não era. Né? Tô então, vendo o gato destruir o bagulho. Era uma produção altamente complicada, mas era entregue uma temporada por ano. É então, isso. É como a Chloe falou, acaba virando um padrão, mesmo que na prática nem em todos os casos precise. Né? Não, e os caras são espertos, eles sabem que se tu ficar só entregando série de 2 em 2 anos, o pessoal vai lá e cancela o streaming. Aí eles colocam outra, do mesmo... E detalhe, nada do Martin entregar esses livros, né? Outra coisa também, né? Que entra ano, sai ano, aí ele tá ganhando dinheiro aí com as coisas que ele criou, né? E tal, Cavaleiros dos Sete Reinos, House of the Dragon e tal, e nada de entregar, né? Eu vou te falar que é que eu tenho curiosidade de assistir as paradas, mas por mim eu nem fazia mais nada, só de bronca, cara. Eu nunca terminei de ler os livros do Guerra dos Tronos, por exemplo. Por causa disso, que eu não vou pegar e chegar até a Dança dos Dragões, entendeu? Não vou. Me recuso, né? Então, é isso. Gente, é isso. A gente fez uma live aqui meio caótica, desculpa, aqui, ó, na nossa sala aqui. Pelo amor de Deus, gente. Fazer o quê? E ficamos parecendo que estamos com câmera de, sei lá, de segurança. Né? Mas é porque ela tá em cima da televisão, era pra funcionar outra lá. Na próxima a gente resolve isso daí. Mas deixa eu dar uns abraços aqui em vocês, mandar uns beijos, gente. Pô, primeiramente, obrigada, né, quem apareceu aqui. Vinícius Barbosa, tiveram vários Vinícius hoje, hein? Hoje foi Vinícius pra dar e vender, né? Vinícius Barbosa e o nosso amigo Vinícius. Diego Falabella, Marcos Leno. Deixa eu descendo aqui. Newton Castilho, a Chloe. A Chloe, o Max. Né, que esteve aqui conosco, Luciano Dias também, tão gentil, obrigada pelos elogios, Luciano. Deixa eu acompanhar aqui, é isso, né? Deixa eu ver, tem mais gente? Aqui são os recorrentes, né? Ah, tá certo, gente, poxa, muito obrigada, foi ótimo poder estar aqui, logo mais estamos juntos novamente, né? A gente tá fazendo, como eu falei, as lives aí sobre os Anéis do Poder com a nossa amiga Nilda Alcarinque. Deve ter novamente domingo agora, né? E a gente fala, né, que o que engrandece mais do que essa série muito linda, bonita e maravilhosa é a conversa com a Nilda, que para quem quer entender mais do universo de Tolkien e tal, e fazer as referências e concatenar as ideias, né? Escute lá, nos escute, né? E também escute a nossa amiga Nilda ali, o que ela tem a dizer, né? Que é sempre muito importante poder conversar com ela nessas ocasiões. E a gente se encontra, se vocês puderem, apareçam aí no domingo aí, que é para nossa live aí, que estaremos juntos aí falando sobre os Anéis do Poder, tá certo? Um beijo para vocês. Ótima semana. Uma ótima semana. E quem puder, apareça domingo aí para nossa live, que a gente divide aí a opinião aí. E abraço para vocês, abraço para Chloe, que concordou comigo aqui, que o Martin está vivendo de renda passiva com os trabalhos já feitos. Como é que o Douglas fala? Canalha, né? Um canalha.